vai moleque feio, vem fazendo caquiado. Vai moleque tudo, vai moleque tudo, vai moleque tudo, vai. É o Big Show DJ. This is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take the manager, sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air. Agora eu quero ver se tu é desguiado. Agora o Biel quer ver se tu é desguiado. Vou te desafiar pra fazer o caqueado. Vou te desafiar pra fazer o caqueado. Vai moleque doido, tu dança pra caralho. Sal. Vai moleque doido, tu dança pra caralho. Sal. Chama uma moleca pra gingar contigo. Chama uma moleca pra gingar contigo. Não pode dar mole e vem fazendo caqueado. Sal. Não pode dar mole e vem fazendo caqueado. Sal. Fazendo caqueado e vem fazendo caqueado. Sal. Fazendo caqueado e vem fazendo caqueado. Sal. Tararau, tararau, tararau, tararau, tararau, tararau, tararau, tararau, tararau, tararau, tararau, tararau, tararau, tararau, tararau, tararau, tararau, tararau, tararau, tararau, tararau, tararau, tararau, tararau, tararau, tararau, tararau, tararau, tararau, tararau, tararau, tararau, tararau, tararau, tararau, tararau, tararau, tararau, tararau, tararau, tararau, tararau, tararau, tararau, tararau, tararau, tararau, tararau, tararau, tararau, tararau, tararau,